saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Legal, peixe, legal. Baby, baby, há quanto tempo. Aprender inglês, preciso aprender o que eu sei e o que eu não sei mais, e o que eu não sei mais. Não sei, comigo vai tudo azul, azul, azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Baby, baby, baby, baby. Há quanto tempo? Baby, I love you. I love you, baby. Da margarina, da carolina, da cor.